Mandelão. Só toca Mandelão. Só toca Mandelão. Ela gosta de fuder. A piranha tá no clima. Vai fazendo a posição. E por baixo ela por cima. Ela capricha na sentada. Na sentada ela capricha. Saco, taco, taco, bota a sonsa na novinha. Ela capricha na sentada. Na sentada ela capricha. Taco, taco, taco, bota a sonsa na novinha. Ela capricha na sentada. Na sentada ela capricha. Taco, taco, taco, bota a sonsa na novinha. Ela se apaixonou, algo deu errado. Ela se apaixonou, algo deu errado. Logo eu, o piru desbloqueado. A piranha tá no clima, vai fazendo a posição. E por baixo ela por cima. Ela capricha na sentada ela capricha. Saco, taco, taco, bota a sonsa na novinha. Ela capricha na sentada ela capricha. Saco, taco, taco, bota a sonsa na novinha.